no colo e fazer muito carinho. Eu quero um rala quente para te satisfazer. Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer. Vem, vem, tchutchuca, vem aqui pro seu tigrão. Vou te jogar na cama e te dar muita pressão. Vem, tchutchuca, vem aqui pro seu tigrão. Vou te jogar na cama e te dar muita pressão. Bateu, levou. Quando você é Bahia, que chegou e abalou. Parou, parou, parou, bateu, levou. Eu sou essa Bahia, que chegou e abalou. Vambora, criançada, eu quero ensinar. Essa dança é fácil e você vai se amarrar. Essa dança é fácil e é gostosa como o quê? E o Axé Bahia vem mostrar para você. Pula, pula, pula na dança do canguru. Gira, gira, gira na dança do canguru. Treme, treme, treme na dança do canguru. Joga a mão pra cima na dança do canguru. Na dança do canguru. Joga as mãos pra cima na dança do canguru.